Y es tiempo de rodear, gozar. Que estamos de barraca, hermana, se saca ahí. Si que te borro negra, lo que sigo. Quiero de laço, de netilhada, companheirada no chimarrão, no sarandeio dela se noca, no entrepeiro de uma canção. Como de repente, no violeiro, doces nativas e o carreteiro, entre laçada e harmonia, ao pé do fogo nesse rodeio. São os pelegos, papo pro ar, lindo lembrar, belos salseios, cama de arreios, a campo fora, tine de esporas no pastoreio. Não fique tarde, uma casa destaca, se não debata, tá gineteada, essa lembrança de belos feitos, esse tardança fim do rodeio. É agrupamento, nunca não vou sacar, onde se descansa, mas sempre de barraca armada. O mês inteirinho lidando, mas tão se clamor dessa ânsia. Não há quem estoupe, não baixa novinha, comprei no lixo. E dele capricho no banho da sanga. Do riso na cara, amada estampa, me vou pra bailanda, campeando uma janga. E dele que dele, é trote, é galope. Eu vim estrapei, conhece, vai, ânsia de baile. Esse que namoroso parece que os pegando de gaita. E dele que dele, é trote, é galope. Estradeiro conhece esse taita na ânsia de pai. De destino amoroso parece que ouço o resmungo de gaita. Dele que tem, a trote é galope. Eu tenho estradeiro, conhece esse taita na ânsia de baile. Desse amoroso parece que ouço o resmungo de gaita. E dele que tem, a trote é galope. Meu pingo estradeiro, conhece esse taita na ânsia de baile. Desse amoroso parece que ouço o resmungo de gaita. Olha a morena saí. Opa! Ei, morena, é hoje, hein? Vamos dançar a noite inteira! Ei, bonito! Alô, Luizinho! Alô, bora dançar! Ei, bochado! Quando sai a primeira cantiga, a morena começa a agitar. Quando o seu tombo com ela largado, vem embrulhando no sol que chará. E eu não fico nem preocupada, só ir dançando no ritmo do sol. E a cordona suspira empolgada, afogada no meio do pó. Essa é a mais bonita que agita o fandango de galpão. Essa é a mais bonita que agita o fandango de galpão. Com a bela que tá cantiga, sem espaço pra ela dançar. Bem na frente do velho gaiteiro, indicando pro seu requebrar. Morena santa, cheia de graça, nos meditando o velho lampião. Eu queria, morena, eu queria um laguinho no teu coração. Olha o tranco da morena rebocada de batom. Sem espaço.